Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. Eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro. Estamos aí na Semana da Consciência Negra. Esse aqui é mais um programa Pérolas aos Poucos. E hoje, então, a gente resolveu dialogar aí, né, com a temática aí. E trouxemos aí um disco de 1975, um disco duplo, Gil e Jorge. É um disco bem improvisação, bem psicodélico, meio sem fim, assim, o som dos caras. E a gente já tinha conversado, né, de tentar fazer ele, né, em um dos programas. Chegou o dia, então, a gente vai tocar bastante coisa também. Depois a gente pensou também em mais algumas outras coisas. Mas é isso aí. E aí, Laurindo, tudo bem? Como é que foi a chuva? Eu adoro chuva, eu odeio calor. Laurindo não se dá bem com o calor. Então Laurindo está feliz aqui, molhado como um pinto na chuva. Assim mesmo que Laurindo gosta. E a Laurindo gosta muito desse disco. Inclusive, gostaríamos inclusive de dedicar esse programa ao nosso camarada Rogério, que com certeza é se estiver ouvindo vai ficar muito feliz, porque ele é um dos maiores fãs que eu conheço do Gil e Jorge. É um disco, galera, meio controverso pela lentidão das músicas, às vezes você tem que entrar meio no clima, mas é maravilhoso, eu considero maravilhoso. Não, com certeza, se não fosse a gente não iria tocar aqui hoje, né, claro. Mas então é isso, você tinha comentado alguma coisa de ler um texto, você trouxe, vamos fazer no intervalo então, né, dos discos. Então é isso aí, então pau na máquina, a gente começou atrasado. É isso aí, então 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Meu glorioso Marte, meu glorioso Marte, portador de Cristo, intercedei por nós. Nos flagelos, terremotos, incêndios e inundações, nas viagens de terra, subterrâneo, mar e ar, livrai-nos do pecado, pecado da perdição. Conduzindo-nos a Deus até o porto seguro da felicidade eterna. Imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros. Amém. Meu glorioso Marte, meu glorioso Marte, portador de Cristo, interceder por nós. Interceder por nós. Nos flagelos, terremotos, incêndios e inundações. Nas viagens de terra, subterrâneo, mar e ar. Nas viagens de terra, subterrâneo, mar e ar. Livrai-nos do pecado da perdição. Livrai-nos do pecado da perdição. Conduzindo-nos a Deus. Até o porto seguro da felicidade eterna. Conduzindo-nos a Deus, até o porto seguro da felicidade eterna. Imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros. Amém. Imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros. Imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros. Meu São Cristóvão, amém. Meu São Cristóvão, amém. Meu glorioso São Cristóvão, meu glorioso São Cristóvão, meu glorioso mártir, portador de Cristo, interceder por nós. Nos flagelos, terremotos, incêndios, inundações. Nas viagens de terra, subterrâneo, mar e ar. Livrai-nos do pecado, da perdição. Conduzindo-nos a Deus, até o porto seguro da felicidade eterna. Até o porto seguro da felicidade eterna. Imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros. Imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros. Amém. Meu glorioso São Cristóvão. Glorioso mártir, glorioso mártir, amém. Meu glorioso São Cristóvão, São Cristóvão, amém. Meu glorioso São Cristóvão. Don't São Cristóvão, meu glorioso Marte. Portador de Cristo, intercedei por nós nos fragelos terremotos, incêndios e inundações, nas viagens de terra, subterrâneo, mar e ar. Livrai-nos do pecado, da perdição, conduzindo-nos a Deus, até o porto seguro da felicidade eterna. Imploro por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros, amém. Glorioso São Cristóvão, amém, amém, amém, amém, amém. I can't go, I can't go, I can't go. tropical woman. Is it you? Is it you? Is it you? Is it you? My tropical woman is you, nigga. I love you. Fact for my nigga. Yeah. Pessoal, Nós estamos aqui na Rádio Livre Capivara. Parece que não está nada aqui não, hein? Olha lá, agora sim nós estamos na Rádio Livre Capivara. Vocês ouviram o lado A do disco Gil e Jorge, de 1976, essa viagem forte dos camaradas. Começa com o meu glorioso São Cristóvão, depois vem Nega, e é assim mesmo, certo? Vai ser duas, no máximo três músicas por lado, músicas grandes, né? É maravilhoso, né? Aproveitem o clima benéfico, a introspecção mística proporcionada por esse disco. E é isso aí, pessoal, essa é 96,1 MHz, Rádio Livre Capivara. Feito vinho, feito chá, de licor, de infusão. Juro, beba, planta nobre do sertão. Juro beba. do sertão. Feito vinho, feito chá, de licor, de infusão. Juro beba, planta nobre do sertão. Juruba, Jurubeba, malandro. O negócio é Jurubeba, o remédio de infusão. Se você está mal do Figueiredo, não perca tempo. Tome Jurubeba, o remédio eficaz. Bateu na raiz, melhorou. Jurubeba. Quem procura essa cura, o Jurubeba. Feita de licor de infusão. Juro beba, planta nobre no sertão. Feito vinho, feito chá, de licor de infusão. Juro beba, planta nobre no sertão. Juro beba, hey! Juro beba, oh! Juro beba, oh! Juro beba, oh! Juro beba, oh! Juro beba, oh! Juro beba, oh! Juro beba. Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba, Jurubeba. Esse som é pra tocar nas gafieiras requintadas da Zona Norte. O som de Jurubeba. Segura, segura que lá vem Jurubeba. Beba, beba, beba, beba, beba, juru. nada. O negócio é jurubeba. Jurubeba na raiz. Beba chá de juru. Beba chá de juru. Beba chá de juru. Jurubeba. Beba. Beba. Jurubeba. Beba. Beba. Chá. Jurubeba. Chá de juru. Beba. Chá de juru. Beba. Chá de juru. Beba. Chá de juru. Beba. Jurubeba em estéreo é eficaz. Jurubeba. Jurubeba na sua vitrola faz bem ao Figueiredo. Jurubeba em estéreo. Não perca Jurubeba. Dançar ao som de Jurubeba. O suor que sai quando você dança ao som de Jurubeba leva todas as impurezas do sangue. Jurubeba. Na raiz limpa. Na raiz. O corpo humano. Olha a folha dela. Olha a folha dela. Olha o suco dela. Olha a folha dela. Olha a folha dela. Olha a folha dela de Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba. Jurubeba, Jurubeba. Voltando ali ao sertãozinho, voltando ao meio do sertãozinho. Juru, juru, juru, juru, juru, Jurubeba. Beba, beba, beba, beba, beba, Jurubeba. De amor comigo, amor. Quem mandou você brincar de amor comigo, amor? Quem mandou? Eu te amo. Eu te quero. Eu te gosto, meu amor. Te adoro. Que gamação danada. Não sei se pico ou se meto o pé na estrada. Que gamação danada. Não sei se pico ou se meto o pé na estrada. Mm-hmm. comigo, amor, queimando. Você brinca de amor comigo, amor. Eu te amo. Adoro. Que gamação danada. Não sei se fico ou se meto o pé na estrada. Que gamação danada. Não sei se fico ou se meto o pé na estrada. De amor comigo, amor. Eu te amo. Queima com você, brinca de amor comigo, amor. Queima com você, brincadão de amor comigo, amor. Eu te amo. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir aí o lado B do primeiro disco do LP Gil e Jorge, nosso disco de hoje aqui do programa, disco de 75. Vocês acabaram de ouvir aí as músicas Jurubeba e Quem Mandou. Agora então vamos pro disco 2, né, um LP duplo. Vamos ouvir aí o lado A, o Laurindo aqui tá preparando para nós. Hoje uma terça-feira, choveu pra caramba aqui, tá um clima gostoso.

Que não lhe quer mais, arranje outra, meu rapaz. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem some. Morre o burro, fica o homem. Morre o burro, fica o homem. Se ela disser que não lhe quer mais, arranje outra, meu rapaz. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem some. Morre o burro, fica o homem. Morre o burro, fica o homem. Tá, tá, tá, tá. Morre o burro, fica o homem. Morre o burro, fica o homem. Se ela disser que não lhe quer mais, arranje outra, meu rapaz, por favor, depressa, correndo. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem sobe. Morre o burro, fica o homem. Morre o burro, fica o homem. Tatatará. Tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará, tatatará. Morre o burro, fica o homem. Se ela disser que não liga mais, arranje outra, meu rapaz. Se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. Tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara, tatatara. Meu rapaz, se ela disser que não volta mais, arranje outra, meu rapaz. pois neste mundo maravilhoso vive mal quem não vive de amor. Olha as margaridas na janela, você querendo também pode conquistar uma delas. É a tristeza quem some, morre o burro, fica o homem. Morre o burro, fica o homem. Tatatará, tatatará, tatatará. É isso aí, pessoal. Continuamos com esse maravilhoso disco Gil e Jorge, do Gilberto Gil e do Jorge Ben. Agora nós ouvimos o lado 1 do disco 2, que é um disco duplo. Isso aí, senão não ia caber as músicas. Rolou Taj Mahal e Morre o Burro, Fica o Homem. E é isso aí, então. Essa é a Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Esse é o programa Pérolas aos Poucos. Essa pra vencer o tédio, quando pintar, essa tanto remédio pro mau humor. É, essa com chofé de táxi, chofé de táxi, chofé de táxi, não puxe lá. Essa com querido ouvinte do interior. É, toca no rádio, eu toca disse, no rádio. Toca no rádio. Essa pra toca no rádio. Essa pra toca no rádio. Pra tocar no rádio, pra tocar no rádio. Essa pra toca no rádio. Pra tocar no rádio, pra tocar no rádio. Essa pra sair de casa, sair de casa pra trabalhar. Pra trabalhar. Essa pra atrás da loja, atrás da loja, transa melhor. Pra transar melhor. Essa pra depois do almoço, almoço do bar. Essa pra moça ter goza, fazer amor. Moça bonita. Moça ter goza. Fazer amor. Pra moça bonita e dengosa. Fazer amor. Pra moça bonita e dengosa. Pra moça bonita lá de Bangu. Fazer amor. Pra moça bonita lá de Bangu. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. É pra tocar no rádio. do pessoal pra ver. Pai do céu, até do carnaval, chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Só manda descer pra ver filhos de Gandhi. Xangô, também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Mercador, cavaleiro de Baquetá, ó filho de Ubá, manda descer pra ver. Manda descer pra ver filhos, filhos de Gandhi. Manda descer pra ver, Senhor Pai do céu, na terra é carnaval. Manda descer pra ver filhos de Gandhi. Pessoal pra ver o de mais uma vez pra Gandhi subir. Woo! isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Vocês estão ouvindo o programa Pérolas aos Poucos. Hoje, aí prestando uma homenagem à Semana da Consciência Negra, né? Tem aí o dia 20 de novembro, o dia da Consciência Negra. A gente trouxe o disco Gil Jorge Ogum Xangô, disco de 75. É um disco duplo. A gente acabou de ouvir o lado B, o segundo disco. Vocês ouviram aí as músicas Essa é pra Tocar no Rádio, Filhos de Gandhi e essa última, Sarro, a única que é mais curtinha do disco. É, a gente estava comentando que é um disco muito diferente, né, o conceito dele. Ele dá a impressão, né, de bastante improvisação ali dos dois. Embora também com certeza rolou um projeto, né, uma conversa de como fazer, né, evidentemente. Mas foi numa perspectiva, numa pegada bem diferente mesmo. Um disco muito bacana. Bom, também que a gente fica acostumado ao padrão de gravação, que na verdade os discos são definidos pelos músicos e pelos produtores já naquela época. E assim, imagino como que foi para eles conseguirem convencer alguém a gravar isso aí. A gente encontra menos experiências dessas, certamente não é por causa dos músicos que são afim de fazer isso. Você vê os músicos soltos aí no ensaio, cara, você vai ver umas viagens dessas disso pra pior, o pessoal curte pra caralho. E muitas vezes sai bom, então. Mas a gente tem que, na verdade, não, eu não acho que é um disco pra ouvir todas as horas, tem hora que eu não vou ter paciência de ouvir, mas. Putz, grila, é um registro raro do artista tocando livremente mesmo, sem dar, como se diz, satisfação pra... Os caras inclusive foram vanguardistas, que fizeram um disco que não cabia, um disco 20 anos antes de inventar o CD, que não cabia no CD. Então nem isso eles permitiram aos caras, a gente não faz formato pra hoje, não faz formato nem pra daqui 20 anos. É legal, é... subversivo, vamos dizer assim. E é uma tremenda sonzeira, pô, pelo amor de Deus. Puta som. Tem uma história engraçada aí sobre a origem desse som, não tem? Subir. Então, a gente descobriu meio que por acaso aqui, olhando na internet. Descobrimos uma história, tem duas versões aqui. Eu posso falar uma, você fala outra. Então, segundo um rapaz que comentou no blog Cavalo 23, blog equino de música, o sujeito comentou aqui uma postagem sobre esse disco, que é o Cavalo Alucinante. E ele diz: a história desse disco é a seguinte, o Eric Clapton estava no Brasil nesta época, fizeram uma festa e convidaram ele, esperando que ele fizesse um som pra turma. Só que ele não se pilhou. Nesta festa estavam Gil e Jorge, que tocaram juntos a noite toda. A curtição foi tamanha que resolveram repetir o ajuntamento, desta vez em estúdio. E em uma versão, em uma sessão, uma sessão estrouxa, foi gravado Ogum Xangô. Isso aí, abraços ao Cavalo do Chile. É isso aí, vou ler a outra versão. Esse LP tem sua origem em um encontro entre Eric Clapton e alguns músicos brasileiros. Clapton veio ao Brasil de férias em 1975 e sugeriu ao seu empresário uma festa. O produtor musical André Midani foi o responsável pelos convites. Entre eles estavam Gilberto Gil e Jorge Ben. Esses entraram em transe e roubaram a cena. Tocaram juntos por uma hora suas canções. O próprio Clapton, apavorado com o que viu, exigiu a gravação desse disco. Eu acho que as duas versões têm essa diferença. Se contradizem, mas é o que eu digo, pra mim, primeiro. O fato de ter duas versões um tanto diferentes é um reforço pra achar que alguma coisa aconteceu, certo? É provável que, sei lá, o Eric Clapton não tinha passado por uma festa em que estavam os dois, etc. A gente não tem, a gente sabe que a internet é brava, a gente teria que ir atrás desse André Midani. Certo, quem sabe esse cara deve estar nas paradas de sucesso ainda, dá pra perguntar pra ele. Dá pra perguntar pro Gilberto Gil e pro Jorge Ben, será que esses caras não têm site, não tem um e-mail razoavelmente acessível? Podemos tentar isso, né? Você consegue entrar no site oficial e fale com o Gilberto Gil. Aí o estagiário de 15 anos vai responder o seu e-mail falando que ele quer, mas não tem problema. Certo, a gente pelo menos tem uma confirmação do site oficial, se for o caso. Vamos tentar ir atrás disso, mas é muito louco, né? Imagina uma festa em 75 com o Clapton, Gilberto Gil e Jorge Ben. Isso aí ou dá muito errado ou dá muito certo. Se foi verdade, deu muito certo. Deu nesse disco maravilhoso, é um dos meus discos favoritos. A gente faz essa ressalva, eu gosto de fazer essa ressalva de que é um disco que tem um ritmo muito diferente, que a gente não está acostumado, que não é toda hora que a gente vai aguentar, que a gente vai curtir ouvir, mas é um escasso, pelo amor de Deus, é obrigatório. É, e aí para dar continuidade ao programa, a gente pensou em tocar então mais algumas músicas do Gil e do Jorge, né? Então vamos lá. É isso aí, nós vamos começar com o que, Subi? Nós vamos começar com o Just Potato, né? Que é uma... É, o Just Potato do Jorge Ben e depois o Gilberto Gil com o disco Na Onda do Samba Rock. É isso aí, essa é a Rádio Livre Capivara funcionando em 96.1 MHz. E se você quiser dar um presente lindo para seu amigo, ou mesmo que seja para seu inimigo, e que esteja no exterior falando mal da gente, como por exemplo dizendo que o Tarso de Castro não entende de jornal, e que o Sérgio Cabral é Vasco por fora, mas Flamengo por dentro, e o Luiz Carlos Maciel está entre o Ribe e a Tropicália, que o Ziraldo é anti-mineiro, só trabalha com barulho, que o Jaguar é manage e aproveitador do SIG, que o Milô é o ex-marido daquela mulher, que o Fortuna pensa em fazer humor para fazer fortuna, que o Paulo Francis está inserido no contexto da consumação do whisky da GBBBB, que o Paulo Garcês brinde com um clique na cuca, clique, clique, clique, que o Pedro Ferretti fala, fala, mete o pau e não aparece, que o Sig morre de amor pela Vedete Odete Lara e não é correspondido, que perigo. E o Renfio teve um problema patológico, ele é o próprio Pratinho Baixinho, e dizendo que eu só namoro empregadinha e que eu sou duro e só ando de trem. Mas o que vai, vai, o que vem, vem. Mas o que vai, vai, o que vem, vem. Mas o que vai, vai, o que vem, vem. Coisa nossa, você é coisa nossa. Essa garota linda é coisa nossa. A simpatia é coisa nossa. O amor é coisa nossa. O pasquim é coisa nossa. O Flamengo nossa, toda de escola de samba é coisa é nossa. Oh, bebê, bebê, bebê, bebê. Bebê é coisa nossa. O carnaval é coisa nossa. A zona norte é coisa nossa. A zona sul é coisa nossa. A República Livre de Ipanema, hey, hey, é coisa nossa. O Paraná também é coisa nossa. Esse céu azul lindo de morrer é coisa nossa. Esse sol de 40 graus, hey, hey, é coisa nossa. Nossa, ah, ah, ah, ah, é coisa nossa, ah, ah, ah, hey, hey, é coisa nossa, sambão, é coisa nossa, esse seu sorriso lindo, é coisa nossa, ah, ah, essa sua simpatia. É coisa nossa. É coisa nossa. Mas o que vai, vai. O que vai, vem. Mas o que vai, vai. O que vai, vem. É coisa nossa. Oh, é coisa nossa. Ay, ay, ay, ay, ay, compadre, caballo, chasbotero, escame. Chasbotero, escame, aquí yo no quedo más. Escame, chasbotero, aquí yo no quedo. We'll be right back. Com medo? Ha! Ou com Pedro? É! Eu agora não tô mais com medo. Estou com Pedro. Eu agora não tô mais com medo. Estou com Pedro. Eu agora já tô mais com Pedro do que com medo. Eu agora já tô mais com Pedro do que com medo. Ha!

A gente tava ouvindo o vinil, é que eu ouvia bastante ele em casa pra fazer faxina lá com o pessoal que namorava com a Cissa, com o Gil. O disco é longo, né, cara? E a faxina também. Aí a gente entrava na viagem e mandava ver várias vezes. Toda vez que ia rolar faxina era o Gil e Jorge. E mandava ver, cara. E era uma vibe bem positiva mesmo, de limpeza e tal. Era muito louco. Boa ideia, vou tentar aplicar daqui em alguns meses, quando eu resolver arrumar minha casa, eu vou arrumar o vídeo Gil e Jorge. Boa ideia, é, deve funcionar sim, deve funcionar, porque você entra mesmo, é, você entra mesmo no meio que num transe, né, você ficou ouvindo, né? E duas horas, é, 77 minutos, quase uma hora e meia de disco, dá pra fazer uma bela faxina. É isso aí. Então agora vamos ver a saideira, não vamos? Beleza, e não tocou muita música hoje, nós estamos tudo ferrado, além do que o disco é duplo, né? É o maior absurdo esse disco aí do Gil e Jorge. Tem uma, a gente descobriu agora também que tem uma versão compacta, mas sinceramente eu não tenho nem vontade de ouvir isso, cara. Eu, se for pra ouvir o Gil e Jorge, eu prefiro ouvir essa versão zona louca, do, com tranquilidade. É... querer é, McDonald's era o Gil e Jorge, eu acho bobagem. Ouvi uma música e depois ouvi outra, né, de outra, outro rolê, porque sei lá, você sintoniza, você entra na frequência dos caras e vai, né? E aí é uma experiência mesmo, é muito louco. E aí a gente separou então como saideira aí do programa uma gravação que a gente tem aqui, que está cortada, é da participação deles em 73, de um festival que teve, né, do Fono 73, que reuniu vários artistas. E tava o Gil e o Jorge lá, é, foi um encontro então antes desse disco, né, que eles fizeram juntos, e eles tocaram juntos no palco. É, e já era, foi bem próximo do que foi depois no disco, ficou bem legal. O problema foi que os Milicos eles destruíram o material depois, então não tem as músicas por inteiro, elas foram cortadas, e então o pessoal meio que deu uma editada, salvou o que deu para salvar, mas vale mais para sentir um pouco o clima, né, da época, tal, da coisa. É, que era um momento político tenso pra caramba, né, cara? Assim, lógico que ouvindo o disco de uma forma descontextualizado, você nem pensa muito nisso, mas na época era uma manifestação assim, de liberdade, né, no palco, que contrastava com o momento político, né? Uma reflexão interessante é pensar, sem fazer muito juízo de valor, que é muito complicado isso, no papel dos dois, né? Porque o Gil sempre teve uma pegada de contestação mais violenta, etc. E o Jorge Ben, não acredito que ele teve muito problema com censura nem com a ditadura. E meio que a opção dele, não que ele fizesse um negócio afirmativo de jeito nenhum, ninguém segura o meu Brasil, nada disso. Mas o cara falava de disco voador, o cara falava uma... Moro num país tropical, que é um elogio. Uma, como se diz, uma pegada afirmativa em relação à negritude. Negro é lindo, não sei o quê, não pensando tanto. Não que ele não tivesse lá o seu... Tem a música do Zumbi, que é uma música importante também. Mas ele teve uma pegada bem mais tranquila. Ele não teve a... A gente não sente a indignação com relação ao regime tão forte no Jorge Ben, né? O que não faz dele nenhum tipo de traíra, nada disso, certo? Só fazer esse negócio. Ele não foi obrigado a se exilar, ele ficou aqui fazendo um negócio mais, digamos, afirmativo, mais pelo... menos explicitamente político. De qualquer maneira, pensando aqui na Semana de Consciência Negra, teve seu papel importante também. Não, e esse disco deles é super afirmativo mesmo, é pra cima mesmo, né, alto astral, pra frente mesmo, coisa da vida ali, uma experiência bem legal. Então, vamos aí, eu vi os dois no Fono 73, é daquele jeito que a gente falou, né, mas também não deixa, são as cicatrizes aí dos anos de chumbo aí do Brasil. Então é isso aí, semana que vem a gente tá de volta, lembrando que nessa quinta vai ter... um fim de tarde mais palquinho aí da pessoal da pedagogia e parceria com a Capivara também. Também, né, tratando da temática da consciência negra, da Semana da Consciência Negra. E vai ter várias coisas, vocês podem ver a programação completa no Facebook da rádio, né, no nosso blog também. E é isso aí. Falar dos programas. A gente tem que lembrar sempre que a gente tem, não. A gente tem o maior prazer de lembrar vocês. Certamente a maioria já se lembra, já tem na agenda. Que das terças-feiras às 6 horas tem o Pérolas aos Poucos. Na quarta às 18 tem o Steam Nevers. Na quarta às 20 tem Som e Revolução. Na quinta às 7 Octopus. Aí Atlântida vai estar presente no palquinho. Vai ser legal, é legal. Eu acho legal fazer programa enquanto tem palquinho. E na sexta ao meio-dia Samba da Terra. Se você acha que... Se você gostaria de ter mais programas, lembramos. Temos programação 24 horas com som de qualidade. E venha aqui para Capivara fazer o seu programa também. A gente está esperando vocês. Então vamos aí de Gil e Jorge. Filho de ganho, nada de ser. Filho de ganho, nada de ser. Filho de ganho, nada de ser. Filho de ganho, nada de ser. Filho de ganho, nada de ser. Filho de ganho, nada de ser. Filho de ganho, nada de ser.